crente que ora, que canta, que chora, que alveja em sua face o brilho da luz, que se santifica a toda hora, alcança a vitória nos pés de Jesus. O crente que vive em constante batalha é recompensado com bênçãos do céu. Mesmo na luta, ninguém lhe aflige, e Deus só me exige que seja fiel. Pois a fidelidade gera a santidade gera humildade, a humildade que é felicidade, gera o amor. Por isso eu te digo, querida igreja, pra vencer a peleja, ser fiel ao Senhor. Que canta, que chora, que almeja em sua face o brilho da luz, que se santifica a toda hora, alcança a vitória nos pés de Jesus. O crente que vive em constante batalha é recompensado com bênçãos do céu. Mesmo na luta, ninguém lhe aflige, e Deus só exige que seja fiel. Pois a fidelidade gera a santidade gera a humildade que felicidade, gera o amor. Por isso eu te digo, querida igreja, pra vencer a peleja, ser fiel ao Senhor.